Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Tudo beleza? Aqui é o Euronews Tex. Estamos juntos a partir agora no nosso, no seu Programe-se. Pois é, a partir agora rola pra você muita música feita com a sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e se tá afim de participar, indica aí 4 músicas e manda pra nós no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programeasse no ar. Tá começando agora pra cima. Parabéns aí pra você que faz aniversário, tudo de bom, saúde, paz, beijos, abraços e aperto de mão e muitas coisitas boas pra você, tá bom? Tá começando agora nosso Super Programa-se. Participação do Eduardo, Edu, de São Paulo. Tá mandando alô aqui pra toda a turma lá do trabalho dele. Valeu, Du! E pediu som bacana, capital inicial, som entre nuvens. Hugo e Thiago, mexe devagar. Strike, se joga. E fechando a sequência, tem Maria Cecília e Rodolfo com Então Venha. Tá começando agora o nosso Programa-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Passar

dollar, double the dollar. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped, I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I better get the party hot. I can't be blocked, 10 years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. 100,000 people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain, why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller, I'm leaving. If this is a dream, I'll open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, I'll open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. Participe pelo Face, facebook.com/programa-se-no-ar. Marcelo, a gente volta trazendo muito mais aqui no seu Programe-se. É dois palitos, eu vou lá e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E continua, pra você ligadinho aí em todo o Brasil, aqui na sua rádio favorita, no nosso, no seu Programe-se. Pra você participar, é só mandar lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Chegando ao terceiro bloco, e desta vez, a gente manda pra toda a turma ali de Mantenópolis. Galerinha também do Munhoz Júnior, a turma do Manel Emílio, a galera do Floriano, a galera que tá plugado com a gente todos os dias, sempre, sempre, de boa. Elisete Pi, Elisete Paulinha, né? Aliás, Elisete Paulina, na rua José Gonçalves, tem o Wallace Teixeira, e na rua William Benjamin. Pra essa galerinha aqui, vai ouvir essa sequência bacana. Belo, Vi Amor no Seu Olhar, Ana Carolina, Combustível, Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar, Lucas e Diogo, Só Que Não. Vamos curtir então aqui no Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Gosto mesmo de olhar a lua, gosto de sentir saudade sua, ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar. Gosto até de me sentir sozinho, se estiver seguindo o seu caminho, ver amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar. É você que eu vejo em tudo que desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar. Oro, peço, pra nada ser capaz de separar. Sem querer a nossa história vira um compromisso, e só esse paraíso vai testemunhar. Chora, nota, o que Deus uniu ninguém vai separar. Quando seu olhar cruzou meu caminho, decidi não mais viver tão sozinho. Vi amor no seu olhar, vi amor no seu olhar. Ah, quanta intimidade existe entre a gente, a vida me deu você de presente. Vi amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar. É você que eu vejo em tudo desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar. Ouro, peço, pra nada ser capaz de separar. Sem querer a nossa história virou compromisso, e só esse paraíso vai testemunhar. Nota, porque Deus uniu ninguém vai separar. Do Tex e o Programe-se. Fiz de você meu combustível, meu horizonte, meu abrigo. E no momento mais sensível, quis ter você sempre comigo. Não vou